Olá. Quando nós falamos em preocupações, o que geralmente vem à nossa mente, o conceito que nós normalmente temos, é que as preocupações não são boas. Logo perguntamos para alguém: você está preocupado com alguma coisa? A pessoa está com aquele semblante pesado, aquele semblante caído. Preocupação abate, preocupação é vista como algo negativo. E realmente as preocupações em geral são negativas. Por quê? Porque nós temos a tendência de nos preocuparmos com as coisas erradas. Preocupação, evidentemente, é ocupar previamente, né, a nossa mente com alguma coisa, anteciparmos um sofrimento, alguma coisa assim, alguma coisa que ainda não aconteceu, ficamos ali remoendo alguma coisa, alguma expectativa, algo que tememos que vai acontecer. Em geral, é algo ruim mesmo, a gente é negativo da nossa parte fazermos isso. Jesus disse que não devemos nos preocupar com determinadas coisas, não devemos andar preocupados. Não devemos viver preocupados, essa é a ideia. Entretanto, nem todas as preocupações são exatamente ruins, não, são negativas. Aliás, existem preocupações, embora a escritura não vá usar exatamente esses termos, mas existem preocupações que Deus recomenda, inclusive. Nós deveríamos nos preocupar com certas coisas, não deveríamos ficar descansados, não deveríamos ficar confortáveis com determinadas coisas. Essa é a ideia. E justamente nesse ponto é que também erramos. Na verdade, o que o ser humano faz é inverter as coisas. Se de um lado nossa tendência é nos preocuparmos com aquilo que não deveríamos, acabamos não nos preocupando com aquilo que deveríamos. Muito bem, vamos agora entender como é que isso se encaixa com a realidade de Judá nos tempos de Isaías, esse livro que nós estamos estudando, estamos meditando nessa profecia. O fato é que, se você está acompanhando as mensagens de Isaías, já notou que o povo de Judá, os seus líderes, não estavam assim muito preocupados com o que deveriam. E justamente aqui Isaías vai reforçar a ideia de que eles não estavam preocupados, e vai trazer advertências, mas ao mesmo tempo mostrar que, havendo a boa preocupação, haveria esperança. Vamos entender isso, voltando para o capítulo 32, de Isaías. Esse capítulo, ele nos traz algumas coisas nesse sentido, e nós vamos, na verdade, concluir esse capítulo a partir do versículo 9 e até o 20. E assim ele se conclui neste assunto. Vocês, mulheres tão complacentes, levantem-se e escutem-me. Vocês, filhas que se sentem seguras, ouçam o que lhes vou dizer. Daqui a pouco mais de um ano, vocês que se sentem seguras ficarão apavoradas. A colheita de uvas falhará e a colheita de frutas não virá. Tremam vocês, mulheres tranquilas. Estremeçam vocês que se sentem seguras. Arranquem suas vestes e vistam roupas de lamento na cintura. Batam no peito e chorem pelos campos agradáveis, pelas videiras frutíferas e pela terra do meu povo. terra infestada de espinhos e roseiras bravas. Sim, plantei por todas as casas cheias de júbilo e por esta cidade exultante. A fortaleza será abandonada, a cidade barulhenta ficará deserta, a cidadela e a torre de sentinelas se tornarão covis. Uma delícia para os jumentos, uma pastagem para os rebanhos, até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. A justiça habitará no deserto e a retidão viverá no campo fértil. O fruto da justiça será paz, o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. O meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso, mesmo que a saraiva arrase a floresta e a cidade seja nivelada ao pó. Como vocês serão felizes, semeando perto das águas e deixando soltos os bois e os jumentos. Uma preocupação aqui está sendo recomendada, porque havia necessidade de quebrantamento. Quebrantamento é a primeira verdade que aparece aqui e que tem a ver com essa chamada boa preocupação que Isaías está chamando a atenção aqui. Ele chama a atenção das mulheres. Ele já havia falado aos líderes, ao povo em geral, e a impressão que nós temos aqui é que, para que nenhum grupo fique de fora, ele fala aqui especificamente às mulheres. Ele já tinha falado anteriormente nessa sua profecia, nesse seu livro, nesses seus pronunciamentos, sobre a vaidade das mulheres de Judá, que andavam ali muito enfeitadas, e que isso iria acabar, essa vaidade, essa exuberância, esse exibicionismo, né? E agora ele fala que, num outro sentido, as mulheres estavam descansadas. E por que elas estavam descansadas? Elas estavam descansadas diante da falsa segurança daquele momento presente em que Isaías está proclamando ali. E nós já sabemos por quê. Porque o contexto nos mostra que os líderes de Judá, ali junto com conselheiros, junto com emissários que iam até as nações vizinhas, ali, especialmente o Egito, buscar alianças, isso estava trazendo para eles uma falsa segurança. E eles também sentiam uma segurança, por incrível que pareça, no Deus que os advertia em relação a essas coisas. E por que isso acontecia? Porque falsos profetas, falsos mestres estavam ali trazendo as mensagens de que estava tudo bem, estava tudo tranquilo, os assírios não iriam causar problemas para eles. Os assírios vinham devastando tudo o que viam pela frente. O reino do norte já estava numa situação terrível. E Judá agora estava na rota da destruição. Mas a ideia aqui, e a imagem das mulheres mostra isso, é de uma despreocupação. Despreocupação quando deveria haver aflição. Aflição não só pelo que deveria acontecer. A gente vai expandir mais essa ideia. Claro, tem que haver uma aflição pelo que vai acontecer. Tinha uma destruição em vista ali, né? Não, só para lembrarmos aqui, os assírios iriam devastar uma boa parte de Judá. Eles só não iriam conseguir entrar em Jerusalém, eles não conseguiriam dominar Jerusalém, porque Deus iria proteger especificamente a cidade de Jerusalém, como mostra do seu poder, da sua fidelidade, etc. Mas Não era isso que eles estavam imaginando. Eles estavam imaginando que nada iria acontecer, em hipótese alguma, mas Isaías diz: olha, vocês deveriam estar aflitas, porque lá na frente vocês vão ficar aflitas. Aí sim vocês vão vestir a roupa do luto, né? Aquela roupa que caracterizava, né, na época, né, ela expressava, exprimia o luto, uma roupa rudimentar, roupa de sacos, a pessoa jogava cinza ali sobre a cabeça, todo aquele aspecto de sofrimento e de um tipo de quebrantamento, um tipo de quebrantamento que não é um quebrantamento por conta do que Deus está dizendo, mas por conta do que está acontecendo. E é diferente. Eles só viriam a ficar quebrantados por causa da situação terrível, das devastações que iriam acontecer. Aqui fala de diversas coisas que, na verdade, já foram ditas lá atrás, já foram repetidas por Isaías. A ênfase aqui está na despreocupação, nessa falsa segurança, quando deveria haver quebrantamento, porque vai haver um quebrantamento lá na frente. O quebrantamento do socorro, olha o que está acontecendo conosco, ai meu Deus. É aquela ideia das pessoas que buscam a Deus diante da necessidade, da aflição, da doença, da penúria. E Deus está dizendo: olha, essa preocupação não está acontecendo agora, o quebrantamento não está acontecendo agora, mas vai acontecer lá na frente, enquanto ele deveria acontecer agora. É isso que Deus está dizendo. No futuro, vai haver também uma falsa segurança. E Isaías, ele está contrapondo aqui, lembrando que o profeta nem sempre tinha uma ideia muito clara na sua mente dos tempos que Deus está revelando, das coisas que estão acontecendo naquele momento, que iam acontecer dali a pouco tempo, e das coisas que ainda nem aconteceram, que vão acontecer daqui a outro tempo, lá no futuro ainda. O fato é que essa segurança, falsa segurança, ela vai acontecer. E nós sabemos que já foi dito também que vai haver um tempo em que eles estarão descansados, estarão confiando novamente em quem não deveriam confiar. Aqui eles estavam confiando no Egito. Lá no futuro, a Escritura nos mostra que eles irão confiar no anticristo, no falso Messias. E isso vai trazer vai colocar, não só Judá, mas todo Israel, num grande problema, num grande perigo. E virá uma grande destruição, porque Deus vai julgar a terra, Deus vai julgar as nações. E Deus está dizendo: olha, lá na frente isso vai se repetir, e novamente vai haver lamento, e novamente vai haver contrição, vai haver quebrantamento. O que Judá precisava era quebrantamento no presente, o quebrantamento hoje. E o que era o quebrantamento naquele contexto ali? Por que o povo deveria estar quebrantado? Já foi dito. Eles deveriam estar quebrantados por perceberem que Deus estava irado com eles, e as advertências foram repetidas várias e várias vezes. Deus avisando: eu não estou aprovando, eu estou reprovando a vida de vocês. E Deus deu nome aos pecados, e Deus classificou, ele enumerou os pecados. Eles deveriam estar aflitos, deveriam estar com o coração apertado por perceber que Deus não estava se agradando da sua vida, das suas atitudes. E ainda por cima, como Isaías já disse, pecado sobre pecado, porque além de pecar, eles ainda tentavam solucionar as coisas buscando uma confiança, ou melhor, estabelecendo uma confiança através da busca de alianças, de apoio, de fortalecimento por meio de homens de nações estrangeiras. E nós? Nós vivemos hoje sem ameaças específicas. Vivemos as ameaças do mundo, claro. Vivemos as ameaças comuns a todas as pessoas, da falta de segurança, das questões financeiras, as doenças, as calamidades que acontecem, como enchentes, terremotos e tantas outras coisas. E, na verdade, nós não deveríamos nos quebrantar diante dessas coisas. Não deveríamos buscar Deus aflitos por conta das coisas que nos acontecem. A mesma ideia aqui é que o quebrantamento correto sempre será por temer a Deus. Esse é o quebrantamento que Deus espera daqueles a quem ele se revela, daqueles a quem ele coloca num relacionamento pessoal, num relacionamento especial. Agora, o texto, ele não fala só de quebrantamento. O texto fala, felizmente, também de livramento. O texto enumera algumas situações do futuro e ele introduz algo muito importante aqui. Ele introduz o derramamento do Espírito. O Espírito será derramado. E aqui cabe uma explicação um pouco mais cuidadosa, né? Do que é esse derramamento. Esse derramamento já foi dito também, mas só para nós entendermos, é bom até que a gente vá para Ezequiel, no capítulo 36, versículos 26 e 27. Diz o seguinte o texto: darei a vocês, está falando aqui especificamente com o povo de Israel, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Então, o que nós temos aqui é uma mudança muito significativa, na realidade de Judá. Aqui vamos falar de Judá como objeto aqui da profecia de Isaías. O que Isaías está dizendo e que Ezequiel está dizendo a mesma coisa, que Zacarias vai dizer algo na mesma direção, na mesma linha, é que há uma promessa aqui. Há uma promessa do derramamento do Espírito. Este derramamento é um derramamento, preste bem atenção nisso, grife essa palavra, coletivo. Ele não é individual, ele é coletivo. Ele é para o povo remanescente, aquele povo israelita que irá sobreviver no final desta era, ou seja, a era que antecede a volta de Jesus Cristo. E quando este tempo estiver terminando, esse espírito será derramado de forma coletiva, ou seja, sobre esses remanescentes, esses que ficarão, eles irão clamar, eles irão passar por um quebrantamento. Eles suplicarão a Deus, eles se voltarão para Deus, algo que vem de Deus, procede de Deus esse quebrantamento. Deus tocará os seus corações para isso. E então ele concederá o seu espírito. Com essa nova realidade, com a habitação do espírito, o que ele fala aqui da substituição de um coração de pedra, ou seja, um coração duro, um coração que não crê, que não aceita, que é rebelde, que é refratário ao evangelho, isso vai ser quebrado, e um coração macio, um coração receptivo, um coração obediente, porque o texto fala que então eles vão finalmente ser obedientes, finalmente eles vão ter condições de obedecer, vão ter vontade de obedecer, e vão obedecer de forma verdadeira, voluntária, não do modo como eles têm feito, e todos os religiosos de todos os tempos, enfim, podemos incluir muita gente nisso, têm feito. Mas o fato aqui, falando especificamente do povo de Judá e dos israelitas, uma religiosidade que não os tem aproximado de Deus, isso vai acabar. E é nesse sentido, é nesse contexto que Deus vai agir. Ele vai agir simultaneamente. O texto fala que então vai haver paz. Então, por mais que haja destruição por todos os lados, ventanias, terremotos, tudo isso que já está anunciado, que Isaías já falou, Apocalipse repete, os outros profetas falam, apesar de tudo isso, de toda essa devastação que vai ser global, o juízo de Deus vai ser abrangente e vai ser para todas as nações, e próprio Israel vai passar por uma purificação nesse sentido. Quando tudo isso estiver se concluindo, vai culminar em paz e prosperidade. Paz e prosperidade serão instauradas de uma maneira como nunca foi desfrutado, nem por Israel, nem por nenhuma nação, e nunca será antes que Jesus Cristo, o Messias, venha promover isso. É esse derramamento do Espírito que está prometido, e é isso que, junto com todo o que o Messias vai fazer, o Messias, que é o príncipe da paz, com seu governo, um governo que vai acabar com os conflitos, com as injustiças, e vai acabar com tudo aquilo que prejudica a vida humana aqui na Terra. Juntamente com isso, nós, olhando para esse texto, nos lembramos que a paz com Deus vai ser estabelecida nos corações humanos de tal maneira que as pessoas vão viver em paz umas com as outras. Então, o fim dos conflitos é, acima de tudo, sim, claro, porque Jesus vai impor uma paz, vamos dizer assim, mas essa paz, na verdade, ela vai predominar porque as pessoas predominantemente estarão com essa paz absoluta no coração. O mundo vai ser habitado por pessoas que têm paz com Deus. E isso é o futuro maravilhoso. A Terra precisa viver isso, a Terra precisa experimentar isso, para que tudo o que Deus diz a respeito da nulidade, das pretensões humanas, dos governos humanos, das esperanças, falsas esperanças humanas, tudo isso seja colocado por terra, mas ao mesmo tempo as coisas que são verdadeiras possam ser experimentadas aqui pelos homens. Judá vai ter um livramento total, porque vai ser uma nação espiritualmente renovada pelo poder de Deus. É isso que vai acontecer, e é isso que eles deveriam entender. Olhando para o presente, naquele tempo em que eles se sentiam confortáveis com algo tão pequeno, aliança com o Egito inútil, não ia resolver nada, a situação deles só estava piorando, trazendo mais desagrado da parte de Deus, enquanto eles deveriam estar quebrantados, deveriam estar se voltando para Deus, entendendo que Deus tem os seus propósitos, Ele tem os seus planos, e que lá na frente Ele tem promessas grandiosas para aqueles que creem. Nós, que não somos, não fazemos parte, né, do povo de Judá, muito menos estamos lá nos tempos de Isaías, temos algo hoje já sendo cumprido, já foi cumprido na nossa vida, o que é algo maravilhoso. É por isso que no Novo Testamento nós vemos os apóstolos simplesmente vibrando com essa verdade. O fato de o Espírito Santo já habitar em nós. Ele já habita em nós. Agora, qual é a diferença? É uma ação individual. É indivíduo por indivíduo. É cada um, cada pessoa que individualmente entrega sua vida a Cristo. Ela é selada, ela é habitada e ela é transformada pelo Espírito Santo. Em primeiro lugar, ela é regenerada e aí ela passa a entrar num processo de transformação, de santificação. É o novo nascimento, é a nova vida que o Espírito Santo já nos proporciona. Não é aquele derramamento futuro, não vamos confundir as coisas, mas é como que uma amostra já. Não é o derramamento que vai levar a um mundo perfeito amanhã, já. Mas é um novo coração que nós já temos hoje. E que é maravilhoso, é uma dádiva de Deus. E que os profetas não tinham noção de que isso iria acontecer com gentios, com pessoas que não faziam parte das alianças, das promessas, daquilo que foi estabelecido com os patriarcas e tudo mais. Que privilégio. O que cabe para nós aqui, eu acredito, como aplicações para a nossa vida? Em primeiro lugar, não substituir o quebrantamento por anestesias espirituais. E olha que tem muitas anestesias espirituais por aí. E eu acredito que o inimigo tem inventado muitas formas para fazer com que as pessoas se sintam confortáveis, porque fazem parte de uma denominação religiosa, porque frequentam regularmente as atividades de uma igreja, etc, etc, as programações, ou porque têm cargos ali, fazem mil coisas, correm para cima e para baixo, vão a congressos, assistem aulas, seja o que for. Não porque essas coisas são ruins, essas coisas são boas, mas acontece que elas não podem servir de anestésicos que nos distanciem do quebrantamento que Deus espera de nós diante dos nossos pecados, das nossas falhas, daquilo que deveríamos temer no nosso coração. E, portanto, ao buscar esse verdadeiro quebrantamento, ao nos darmos conta dos nossos pecados, nós devemos confessá-los, devemos nos arrepender, buscar um relacionamento sempre próximo e correto com Deus. Sempre estaremos falhando, sempre estaremos precisando fazer isso. E é por isso mesmo que qualquer coisa que tire essa realidade, ela certamente não é benéfica para nós. Eu penso que também o texto nos mostra que, uma vez que nós temos esse tão grande privilégio do Espírito Santo habitando em nós, creio que nos cabe nos submetermos ao seu controle, como o Novo Testamento nos ensina. Devemos buscar o fruto do Espírito na nossa vida. devemos desfrutar dos benefícios que o Espírito Santo nos concede, os benefícios da transformação, do moldar o nosso caráter à imagem de Cristo. E assim nós possamos ter uma boa influência ao nosso redor. Nós não vamos estabelecer um mundo de paz, mas podemos e devemos estabelecer paz nos nossos relacionamentos e sermos ativistas. Jesus disse que o reino de Deus é constituído, bem-aventurados os pacificadores, porque podemos contribuir para que a verdadeira paz que está no nosso coração, de alguma forma, traga benefício às pessoas. De preferência que elas também encontrem a paz com Deus, que sejamos esses arautos, esses anunciadores, né? Façamos essa boa propaganda, com perdão da palavra, do Evangelho. E assim alimentarmos a esperança quanto ao reino de Cristo. Esperança de que o livramento para nós também chegará de uma forma completa. Estaremos livres de todas as mazelas, todas as tristezas, todos os desconfortos e ameaças reais do mundo em que nós vivemos. Jesus Cristo vai nos livrar de tudo isso, e nisso deve estar a nossa esperança. Que Ele nos ajude a vivermos assim. Tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe.